Em cada esquina, em cada rua da cidade, ausência de buzina dá espaço à tranquilidade. Observe a lua que anula a sua ansiedade. Inspira, escrever rimas com uma única finalidade: jurar fidelidade e lealdade a quem me faz refletir e persistir pra não parar pela metade. De dia se instala o caos, de noite outra realidade. O perigo tá aí, escapa dele é pra quem sabe. Sirenes, tiros, alguém foi ferido, uma bala. É o que se fala por aí, mas quem viu tudo se cala. Silêncio é arma, o céu bacalma e o resto é karma. Todos em casa, madruga é alma, na rua é sarna. Eu conheço cada hora que passa como a palma da minha mão. Acho um descuido, vou encontrar refúgio ao olhar pro céu com toda a atenção. Porque o céu vai olhar pra baixo, só vai ver sangue no chão. Verdade verdadeira, acordo mútuo com os planetas. Eu te mostro meu amor, cê me mostra as estrelas. Quem dera eu morrer podendo vê-las com as mesmas vistas que quando crianças queriam tê-las. Por universo dentro de um pote, a nebulosa brilha forte, me desejando uma boa sorte para o dia que vem. Quem sabe até lá eu não tô no além. O sono já chegou, me sinto incrivelmente bem. Na madruga se assustam com a própria sombra, com todos os sentidos aguçados. Instintos animais atiçados, em casa alguns cansados. Repouso enquanto isso, criaturas da noite voam dos seus ninhos. Se cortam caminhos em busca de segurança, as luzes me alinham. Dependendo de onde estiver, a mente inquieta como um redemoinho. Se vê mais do que se pode ou espera, enquanto o ônibus espera, belas se revelam feras. Se vem violências, meras coincidências de rotas. Se vê tanto sangue e porrada na madruga rabugenta, quanto que a tristeza bugenta, o corpo se esgota. Na pista que teta a conquista, através da vista, esperando que eu posto em vista, tendo em vista o despir de espir. Enquanto todos fora da lista, as horas conta pra ver o sol que desponta a leste. E não se desaponta, se aproveita o pouco de sereno que reste. Dia, noite, madruga, matina, o sol já tá nascendo. Suas lástimas e no seu ombro enxuga as lágrimas. Pois julga drásticas as medidas que a vida toma durante o dia. Então espera meia-noite pra pegar o estresse e iniciar sua fuga. Mágoas se afogam no copo e até a última gota se suga. E continua a saga cego. É por isso que de muitos me desapego. De fino saio, tropeço em fatos, caio na real até o raiar do astro. Que dela não deixa mais rastro. Claridade surge no céu como bandeira erguida por um mastro, indicando um turno que se volta a correr riscos como um descrédito de graça. Só 2 da manhã na porta de casa, fazendo fumaça, rua vazia, mente cheia de cachaça, largado no meio fio, clima meio frio, em pleno rio, não há nenhum pito, pelo silêncio me guio, confuso com tudo que tem acontecido, tento ter tudo esclarecido, relatando os fatos pra um amigo, procuro soluções pro que acho que é um caso perdido, que me encontrou e agora eu fui esquecido, sou só eu, corujas, morcegos e ratos, gatos, bardos e gatunos andando pelos telhados, caco de vidro quebrado e o vizinho sai de sua casa assustado, pra saber o que há de errado em poder dormir sossegado, não há nada, por isso que eu amo a madrugada, porque quando o sol subiu, tudo chega e a paz acaba, e só roncos de carro, deixando as vozes abafadas, britadeiras e formigas esmagadas nas calçadas, mas depois vem o ritmo noturno, pra quem gosta do turno, com caderno e caneta no meu quarto eu me enfuno, e eu vou rumo ao verso, eu estudo e converso em voz alta, e assim eu posso ver se tudo tá certo, a madruga inspira o som a ficar puro e completo, e arrogante com coturno a jogar sujo e perverso, inspira a fase letras, também a fase treta, uma hora ruim pra quem é deixado, e maravilha pra quem deixa. Dia, noite, madruga, matina, o sol já tá nascendo e ainda tô pensando na rima. Tarde da noite, madruga na China, reflexões, insônia, problema, rotina. Dia, noite, madruga, matina, o sol já tá nascendo e ainda tô pensando na mina. Tarde da noite, madruga na China, reflexões, insônia, guerra contida. Dia, noite, madruga, matina, o sol já tá nascendo e ainda tô pensando na rima. Tarde da noite, madruga na China, reflexões, insônia, problema, rotina. Dia, noite, madruga, matina, o sol já tá nascendo e ainda tô pensando na mina. Tarde da noite, madruga na China, reflexões, insônia, guerra contida. Dia, noite, madruga, matina, o sol já tá nascendo e ainda tô pensando na rima. Tarde da noite, madruga na China, reflexões, insônia, problema, rotina. Dia, noite, madruga, matina, o sol já tá nascendo e ainda tô pensando na mina. Tarde da noite, madruga na esquina, reflexões, insônia, guerra contida. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não unidos em ação, vieram para a rua para dizer o que querem.